Você não pode vender seu desejo para a ordem social. O seu corpo pertence a você. Quem deve comandar seu corpo é você. Quem deve comandar seu desejo é você. Você deve boicotar a ordem social. Você não pode se limitar a um homossexual enrustido ou heterossexual compulsório. Heterossexual paranoia! 1, 2, 3, 4. Heterossexual compulsório, homossexual enrustido, que segue a ordem social, que exterminou seu desejo em prol da heterossexual paranoia. Seu corpo lhe pertence, então você pode senti-lo e comandá-lo como queira. Viva agora mesmo com uma puta intensidade todo o prazer da independência da sua própria vida. As perseguições das fobias sociais inibem seu desejo, que prefere ceder. Heterossexual paranoia, heterossexual paranoia, heterossexual paranoia, heterossexual paranoia.